muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto. Hoje, infelizmente, não em direto, esta é uma emissão pré-gravada. Começamos com a música de Joji, que já por aqui passou há pouco tempo com o seu primeiro disco de estúdio, mas este esta é uma canção retirada de um período inicial da sua carreira em que se dedicava apenas aos instrumentais. Ele é uma personagem muito divisiva numa espécie de nicho da música atual e estou a tentar descobrir o que temos no catálogo deste artista. Bom, seguimos com um nome bastante improvável, na mosca. É o nome de Dido, que é uma espécie de Bjork, mas que passa perfeitamente na rádio comercial. O seu disco é 2003, o nome do disco é Life for Rent, que é um dos singles, e possivelmente o seu mais conhecido, mas esta canção, White Flag, é também muito conhecida e é a primeira faixa do disco. Espero que gostem. Seguimos depois com Lana Del Rey, do seu trabalho de 2017, creio que até o último, Lust for Life. Depois disto, vamos ter um dos grupos mais entusiasmantes deste ano, mas vão ter que esperar um bocadinho. Eu volto já de seguida. Até já. Above my door, I'm in love. and always will be. Climb up the age of the Hollywood sign, yeah. In these stolen moments, the world is mine. There's nobody here, just us together. Keeping it hot like July forever. Depois da música de Lana Del Rey, vamos seguir com os Housewives. Eles são um grupo britânico que lançou o seu disco, creio eu, nesta semana, mas já tinham na semana passada adiantado alguns singles e fiquei absolutamente fascinado. Parece-me que este poderá ser um dos nomes a acompanhar a partir de agora. Este não é o seu primeiro disco, já estão talvez no segundo ou no terceiro. Mas o que eles fazem aqui é extremamente interessante, é um registro que gosto imenso, e mesmo a sua componente visual nos vídeos está bem próxima de uma estética que nos é muito querida. Portanto, vamos ficar com duas canções, ambas do disco de 2019, Twilight Splendor. A primeira tem o nome de Smitten Kittens e a segunda, Beneath the Glass. Espero que gostem. Até já. We'll be right back. Depois da música dos Housewives, temos agora Townes Van Zandt, é um cantautor muito influente nos Estados Unidos. Creio que foi ele que... não foi, porque estou a confundir com Van Dyke Parks. Ia dizer que tinha sido ele a colaborar com Brian Wilson na feitura de Pet Sounds, mas não foi. Townes Van Zandt é outro cantautor, também americano. E vamos ouvir do seu disco homónimo, creio que será da década de 60, duas canções também. A primeira, For the Sake of the Song, e logo de seguida, Colorado Girl. Depois dele, temos um dos músicos que passará em Braga na próxima semana, de referência. Até já! Why does she sing her sad songs? For me, I'm not the one to tenderly bring her soft sympathy. I've just begun to see my way clear, and it's plain if I stop, I will fall. I can lay down a tear for pain, just a tear, and that's all. What does she want me to do? She says that she knows that moments are rare. I suppose that it's true. Then on she goes to say I don't care. All she knows that I do. Maybe she just has to sing for the sake of the song. And who do I think that I am to decide that she's wrong? She'd like to think I was cruel, but she knows that's a lie, for I would be no more than a two if I allowed her to cry all over me. All my sorrow is real, even though I can't change my plans. She could see how I feel, then I know that she'd understand. Or does she actually think I'm to blame? Does she really believe that some word of mine could relieve all her pain? Can't she see that she grieves just because she's been blindly deceived by her shame? Oh, but maybe she just has to sing for the sake of the song. And who do I think that I am to decide that she's wrong? Nothing's what it seems. Maybe she'll start someday to realize if she abandons her dreams, then all the words she can say are only lies. Oh, when will she see that to gain is only to lose? All that she offers me are her chains, and I got to refuse. Oh, but it's only to herself that she's lied. She likes to pretend there's something that she should defend with her pride. And I don't intend to stand here and be the friend from whom she must hide. Maybe she just has to sing for the sake of the song. And who do I think that I am to decide that she's wrong? Oh, but maybe she just has to sing for the sake of the song. I'm going out to Denver, see if I can't find. Well, I'm going out to Denver, see if I can't find that loving Colorado girl of mine. There's a promise in her smile, shame's a mountain's tall. Oh, the promise in her smile, shame's a mountain's tall. She can bring the sun to shine in, tell the rain to fall. Been a long time, Mama, since I heard you call my name. Oh, been a long time since I heard you call my name. I got to see my Colorado girl again. Be there tomorrow, Mama, don't you cry. Be there tomorrow, now Mama, don't you cry. I got to kiss these lonesome Texas blues goodbye. Well, I'm going out to Denver, see if I can't find. Well, I'm going out to Denver, gonna see if I can't find that loving Colorado girl of mine. That loving Colorado girl of mine. E depois da música de Townes Van Zandt, entramos numa parte final da emissão. Vamos ficar com Eli Kessler, com The Tenth Part of a Featured World. É do seu novo trabalho Empire. Ele lançou no ano passado o disco Stadium. Empire é o seu EP para este ano e eventualmente tocará algumas destas peças em Braga, no Generation, na próxima sexta-feira, creio eu, dia 29. Depois de o termos visto no Legacy, parece-me que, enfim, será um dos nomes imperdíveis deste ano. Eu volto já de seguida, estamos muito próximos de terminar a emissão, eu sei que ainda falta algum tempo, mas vamos dedicar a segunda parte da emissão a trabalhos mais compridos. Volto já de seguida. Até já. Kessler. Passamos agora para o trabalho de Alan Sond, que em certa medida insere-se numa estética, pelo menos eu aglomero juntamente com os Housewives, embora estejam a trabalhar em coisas completamente diferentes. Mas Alan Sand lançou, não sei se é o nome do grupo ou da pessoa, mas lançou um projeto, agora há pouco tempo, é deste ano, e são duas faixas muito compridas, mas é uma experiência, não direi sensorial, mas bastante experimental, mesmo no domínio da canção. Isto já não é de toda uma canção, é mais uma espécie de, enfim, quadro sónico. E vamos chegar com o lado A do seu novo trabalho, tem o nome de Clown Around Town. E eu volto de seguida, que temos ainda uma última peça que infelizmente ficará cortada, mas que seguirá diretamente para o podcast. Até já! Thank you. Bom, estamos a chegar ao final da emissão na Rádio Lisboa. Muito, muito obrigado por terem ficado desse lado. Eu volto para a semana, à partida, numa emissão gravada, hoje, excepcionalmente, aliás, numa edição ao vivo, hoje, excepcionalmente, foi gravada. Espero que tenham gostado. Relembro que temos o blog em ocoprófago.wordpress.com e o Patreon em patreon.com/amosca e que, além disso, temos na próxima semana a sessão final do ciclo Imagens Porque Não Vos Fixais, referente à memória, e veremos um filme de Jonas Mekas, Reminiscences of My Journey to Lithuania, que é de 1980, penso eu. É um filme lindíssimo e uma forma muito apropriada de fecharmos o nosso ciclo. Bom, até ao final da emissão ficamos com o primeiro andamento da obra de Franz Schubert, o quarteto número 13. Far-nos a companhia até ao final desta emissão. Espero que tenham gostado, eu volto para a semana. Muito obrigado, um enorme abraço e até já.